religiosidade. Só que deram zero pro bebê. Deram zero pro negro perdeu. E deram zero, deram zero pro negão perdeu. É legal. Só que deram zero pro bebê. Que nota é essa, né? Samba rock. Digue, digue, digue. Lá no festival, lá no festival, no festival que julga música. Lá no festival, lá no festival, no festival que julga música. O Bedeu levou um samba que falava da esperança de alguém. A mulher do padeiro lá da padaria, a senhora padeira diz: que bonito samba. A mulher do engenheiro que constrói, a senhora engenheira diz: que bonito samba. E a mulher do músico, e a mulher do músico, a música, música. Alta sensibilidade, espirituosidade. Alta sensibilidade, espirituosidade. É. Só que deram zero pro bebeu. Só que deram zero pro bebeu. E deram zero pro bebeu. Só que deram zero, deram zero pro bebeu. Nota essa, negão. Blá blá blá blá blá blá blá blá. Que nota é essa, negrão? Beleza, rapaziada. A gente ouviu o Luiz Wagner, guitarreiro. A gente ouviu o Zero pro Bedeu. Antes, o Jorge Ben, com a música Luiz Wagner, é guitarreiro. E a primeira foi a Ultraman, com o Luiz Wagner. Coisa boa. A letra, que é a letra do Luiz Wagner. Então foi uma homenagemzinha pra esse mestre, professor aqui, nascido em Bagé, já morou no Rio, São Paulo, Itália, França, e agora tá aqui morando em Porto Alegre. Gente, eu sou o Tony Croco, essa é o Sexta Básica, sempre, todas as sextas a partir das 8 da noite, aqui no 88.5, Rádio Clube FM de Canela, transmitindo para toda a região. A gente volta semana que vem, certo? Valeu, valeu. Sexta Básica, Clube FM. Uma nova rádio.